Jacó. Sei que você não esperava mais por esse reencontro. O filho que você achou que já estava morto lhe fará surpresa. Sei que os anos foram difíceis pra você, tendo que enfrentar. Ver a casa cheia, o seu José não estando lá. Mas deixa eu lhe falar. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Deram notícias falsas pra você, disseram que já era o fim de José. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Eu sou um pai presente que não desampara. Essa situação já vai ter virada. Sei que os anos foram difíceis pra você, tendo que enfrentar. Ver a casa cheia, o seu José não estando lá. Mas deixa eu te falar. Aqui de novo, você ainda é lindo.